Botaria agora tem nome dominando a região. Taque Vadião. Taque Vadião. Aqui os menor que tá de Glock, que tá portando uma lote. Trajadinho de Lacoste, dá tapão na bunda forte. Vem galopando no pente de Robocop. Vem galopando no pente de ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim, DJ Daniel. Vídeo, manso que louco. O taque te deixa forte. Vem galopando no pente de Robocop. Faz trabalho perfeito, o taque te deixa forte. Vem galopando no pente de Robocop. Os menor que tá de Glock, que tá portando uma lote. Trajadinho de Lacoste, dá tapão na bunda forte. Vem galopando no pente de Robocop. Faz trabalho perfeito, hoje o bate deixa forte. Botaria agora tem nome dominando a região. Taque Vadião, Taque Vadião. Aqui os menor que tá de Glock, que tá portando uma lote. Trajadinho de Lacoste, dá tapão na bunda forte. Vem galopando no pente de Robocop. Vem galopando no pente de Robocop. Aqui os menor que tá de Glock, que tá portando uma lote. Trajadinho de Lacoste, dá tapão na bunda forte. Vem galopando no pente de Robocop. Vem galopando no pente de Robocop. Faz trabalho imperfeito, hoje o pai te deixa forte. Vem galopando no pente de Robocop. Faz trabalho imperfeito, o taque te deixa forte.